Como é que é o tal do pagode viola, diretor? É mais ou menos assim, Padua. Desce o rei. Morena bonita, dos dentes abertos, vai no pagode, o barulho é certo. Não me namore tão descoberto, que eu sou casado, mas não sou certo. O modelo de agora é muito esquisito, com essas mocinhas mostrando os gambitos. As canela lisa que nem marmito, com as moças de hoje eu não facilito. Mulherada perigosa, né? Rapaz do céu. Mas a minha mulher, fizemos a combinação. Eu vou no pagode, ela não vai não. Sábado passado eu fui, ela ficou. Sábado que vem ela fica, eu vou. Se essa moda pega, hein, Padua? Rapaz do céu. Só vai dar homem na festa. Ah, não. Aí não ia ficar bom de jeito nenhum. Vapo. Cachorro latiu, vou a prevenir. Ladrão de mulher tá aí. Quem tiver mulher bonita, prepara as armas que tem. Cachorro latiu de noite, ladrão de mulher lá e vem. Namora mulher casada, essa é muito atrevido. Dá uma olhada nela e quatro, cinco no marido. Será que ele não tem medo da bala do 30 no pé do ouvido?